240, cheque trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 149. O Max Gilete poderia confirmar o pátio que se encontra? Pronto, cópia. Eco Max Gilete para Sierra Bravo Golf Vitor, nível 105. Decola no 7, primeira curva direita, corredor axé, restrito 1000 pés, controle 120 decima 8 e transponder 5450. 01 na escuta. Afirmativo, na sua escuta, cruzado 3 mil pés, saída Coral. Astro 01, passando 3 mil pés, contato radar, voo direto Coral. Suba e mantenha nível de voo 100. Coral nível 100, Astro 01. Venha com o Eco Direto, procedimento correto. Você poderia confirmar a distância de Salvador, Serra Brava ou Gorjito? Uno 600 para Natal, 370, aguarde de cópia. Prossiga. Sente, Eco Max Juliette, para acionamento táxi, chame torre frequência 118 decimal 95, Mike Eco, Eco Max Juliette. Então 3193 para o Galeão, número 2 cópia. Gono 600 para Natal, 370, pronto cópia. Para Natal, autorizado 370, via Lucas Lu 10. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Pulca, transição Zipa. Controle 120 decima 8 e transponder 5444. Natal 300, procedimento correto, postando para push e acionamento. Para o táxi, passaria 2230. POP de 47 com 6 horas de autonomia, alterna Salvador. 02230, utilizando táxi via faixa principal, Índia Alfa no ponto de espera do 10, chame torre, 118 decimal 95, QNH 108, boa viagem. E aí, chamarei. TP5240, táxi via Alfa, Kilo, faixa 3, posição 03, atende para os sinalizadores. 7 Alfa Kilo, pátio 3, posição 03, atento, 5240. Solo, gol no 754, no 3, no pushback, acionamento. Gol no 754, correndo com a equipe de solo, que após a passagem da aeronave da passaria da sua retaguarda, ligue e puxa a sinal reposta táxi. E após a passagem da passaria, chamada para o táxi, gol no 754. Solo, TAN 3283 para autorização Aracaju. TAN 3283, Aracaju, número 2, cópia. TAN 3193 para o Galeão, 380, pronto, cópia. 3193 para o Galeão, autorizado 380, via UPS Zulu 10, após conforme a rota do plano. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após Leda, voo e bridge. Controle 120 decima 8 e transponde 54 no 7. Trip 5447, Equador 37, controle 2A, decima 8. 208, grato, bom trabalho, 5447. Obrigada. Então, 3193 para o Galeão, autorizado nível de voo 380, via UP Zulu 10, mas conforme a rota do plano. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge. Controle 120 decima 8 e transponde 54 no 7. Autorizado Galeão nível 380, decola 10, curva direita, saída da EL, Leda pela 1-0, campo 447, controle 120, sinal 80731, 900, posição 9. São 2193, com procedimento correto, postando para puxa acionamento. São 3805 para Guarulhos, número 2, cópia. São 3193, posição 09, livre puxa acionar, reporte táxi. São 3283 para Aracaju, 190, pronto, cópia. Prossiga. São 3283 para Aracaju, autorizado 190, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. Controle 1208 e transponder 5460. 190, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 5460, transponder, controle de saída 208. São 3283, corrigimento correto, postando para puxa acionamento. Atrás. Salvador, boa tarde. O Gol 924, Cintia da Serra, autorização Maceió. Gol 924, número 2, cópia para Maceió, 350. Afirmo, tem a saída prevista, por gentileza? Saída Puca. Puca. Então, 3805 para Guarulhos, 340, pronto, cópia. Então, 3805 para Guarulhos, autorizado 340. Veio o Pesulo 16. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Bridge. Controle 120, decimal 8 e transponder 5445. Então, 3805, regimento correto, postando para puxa acionamento. Gono 394, ciente para Galeão 360, número 2, cópia, aguarde. Agora. Salvador, tipo 5447, retornando. Prossiga 5447. Solicita manter a Pula 290 por mais 10 milhas devido a formações. É, 290 livre após foi direto barreiras. Então tá livre após barreiras, grato. Trip 5447 subindo para o 200. A chave travado na final da 1-0, triple 5595. Triple 5595, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 090 graus, 1-0-9. Enter. São 3216, decolado aos 42, controle 1-0, decimal 8. Controle 1-0-8, tá 3216. Agora 540 de autonomia, 79 a bordo, alternando Guarulhos, pronto, vai. São 3193, autorizado o táxi até através do gate 06. Autorizado o táxi até através do gate 06, São 3193. 6. 4 dias agora, 4 horas, operando Fortaleza para o táxi. Golo 754, autorizado o táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 1 no 8 decimal 95, QNH 10 no 8, boa viagem. Índia Alfa, no ponto de espera, São 3193, autorizado prosseguir com táxi via Índia Alfa no ponto de espera da 10, chame torre 1 no 8 decimal 95, QNH 10 no 8, boa viagem. TAM 3283, cruzeiro de equipe de solo, que após a passagem da aeronave da TAM, sua retaguarda livre, puxa acionar reposte táxi, TAM 3283. Gente, após a aeronave da companhia, está livre, puxa pega acionar. Solo Gol 806 no gate 6, dúzia para puxa acionamento. Gol 06, sente aguarde para o puxa. Aguardando. Solo 600, 300 no 2, aguarde para o push. Aguarda, tem a chamada pra ver. 4 minutos. É 141 no Chimitoi, 118 decimal 95. 295, é 141. Sucesso 2230 em decanto imediato. Afirmo. Autorizado a linha, manter cabeceira no zero, passaria 2230. Quantos tiros pode ser da direita aqui na primeira detecção? Não copiei o chassi? Logo aqui na primeira detecção, senhora. Pode ser. Sim. Oi, Salvador, boa tarde. Como 754, ponto de espera, nova zero, pronto. Como 754, mantenha ponto de espera. Felipe 5595, no solo 44, livre direito, solo 121, décimo 9. Obrigado. Salvador, boa tarde, Oxenai 6141. Oxenai 6141, continua aproximação, ajuste no 098, reporte visual com campo, baixado travado. 098, vai reportar baixado travado, Oxenai 6141. Excelente. 2230, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 00 graus, 099. Autorizado de colagem, passaria 2230. Estou externo, baixada travada, Oxenai 6141. 6141, aguardando pista livre, vento no 00 graus, 109. Médio. Juliette, autorizado alinhar e manter cabeceira no 7. Autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso no zero, a Xenai 6141. D2230, decol 245, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, eu passaria do 2230, decolou na sua escuta. Passaredo 2230, mude transponder para 5436. 5436, capa. Conta 924. Bruno 924 para Maceió, autorizado 350, via UPX 58. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120 decimal 8 e transponder 5447. Autorizado 350 para Marcel, conforme o rótulo do plano, decola da 10 com curva à esquerda, na Puca, transição Caju, percento aerovia Peruísque 58. Controle Salvador no 208, transponder 5447, voo 924. Voo 924, preenchimento correto, correspondo para puxa chamamento. Zero, contato radar. Na decolagem, suba para nível de voo 180, saída Arbor. Liberado curva direita na árvore, subindo para 180, passareto. Saltax 1, 1806, 107 a bordo, 12:15 alterna Recife. Bono 306, ciente, agora estamos para início do táxi. Sábado altera autorização do Bono 394. 394, pronto cópia para o Galeão 360. Pronto, cópia. Bruno 394 para o Galeão, autorizado 360, via Upsulo 10. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Bridge. Controle no 208, transponder 5446, gol no 394. Possível, no 394, autorizado Galeão, 360, conforme plano. Da El, Leda, Leia, voa Bridge. 208, 5446, posição 5. Bruno 394, procedimento correto, pós plano para posicionamento. Passará, obrigado. Salvador, boa tarde, Xenai 6141. Xenai 6141, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Xenai 6141. Faz o meu país, corredor Xé, reporte farol da Barra. Reportará farol da Barra, é com mais Juliette. Tantra 22216, Chame Centro Recife, frequência 126.85, alternando no 25.45. Recife agora no 2685, 2545, na 3216, boa tarde. Boa tarde. Equador, libera a proa de Vitória da Conquista pro passarinho 2230. Aguarde. Autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do ano 0, chame torre 1 no 8 decimal 95, quem negar o ano 0 no 8, boa viagem. Gol no 806, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia Alfa, no ponto de espera do ano 0, chame torre 1 no 8 decimal 95, quem negar o ano 0 no 8, boa viagem. Gol no 806. Seja bem, segue o tráfego à frente, via aí. Ano 41, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha essa Juliette, 6141. 9394, posto de acionamento 95. Do gate 5, aguarde para o push. Agora. Então 3283, autorizado táxi via pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera do ano 0, chamar a torre 1 no 8 decimal 95, quem negar no 0 no 8. Número 3 para decolagem, boa viagem. Pátio 1, Índia e Alfa, 3283, ponto de espera, ano 8, decimal 1. Conselho de Salvador, boa tarde, gol no 754, cruza 2 mil pés na PUCA. Gol no 754, contato radar de decolagem, suba e mantenha nível de voo 390, saída PUCA. 390, na PUCA, gol no 754. Controle é o Ecomac Jet. Prossiga, Ecomac Jet. Se possível, voar na pousada do pé, até Veracruz, depois da estação, Veracruz. Atenção, repórter Veracruz para a subida, é como é que direto, mantendo 1 no meu pés. No meu pés, é como é que direto, é como é que direto, o senhor irá prosseguir via litoral para o destino. É negativo, estamos curvando aqui para pro direto. Opa, é como é que direto, confirma intenções. Então, eu poderia voar para o direto ao destino e acender após o através de Veracruz. Papai, como é que direto, mantenha no meu pé até o através de Veracruz. Ao passar o através de Veracruz, reporte para a subida. Reportará, é como é que direto. Aguarde, tem o tráfego em aproximação. 600, autorizado a manter cap 00. Mantém na 10, 600. Corrigão 806, segundo ponto, no ponto de pé. No 806, boa tarde, mas é ponto sério. São 3193, decolado 52, controlando 20, decimal 8. 208, boa tarde. Muito boa tarde, este é o TAM 3193. Na saída da EL, passa 1300 na sua escuta. TAM 3193, contato radar decolagem, suba para nível de voo 380, saída da EL. 380, na saída da EL. Alguma chance, por gentileza, de nos autorizar direto, Leda? Pastor 01, está a 4 milhas de coral, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 100, chame o controle de EL, frequência 120, decimal 1. 102. Depósito, posto da aeronave da Gol, ingressa, Juliette, portão 02, Xenegão no 4. 5447, chame centro, Recife, frequência 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. 333. Plano 333 para São Paulo, autorizado 360, via UP Zulu 16. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, após Leda, bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5466. 4196, sem identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH 1098. Plano 333, via UPS 16, após a formada do plano. Saída da Elia da Bridge, transponder 5466. UPS 16 da El Bridge, transponder 5466, agora 3333. Plano 333, procedimento correto, após plano para posicionamento. Bora. Saredo 2230, copiou o controle, após Arbor, foi direto Vitória da Conquista. Ciente. Solo Gono 394 para o táxi 79 a bordo, autonomia de 3:20 até na Campinas. 394, autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de espera da 10, chame torre 118 decimal 95, QNH 1098. Gono 394. Gono 394. É, mantenha presente pro ao cruzar nível de voo 140, vou ir direto Vitória da Conquista. Ciente, está voando pro de água, manter essa pro e após cruzar 140 Vitória da Conquista, é isso? Afirmativo. Aí. Ciente azul 4196. Suba para nível de voo 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, gol. Carregou. 234. Salvador, o gol 924 no 1, pronto para puxar em acionamento. Gol 924 no 1, aguarde para puxar em acionamento. Aguardando. 06, autorizado a decolagem em pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 099. Do 06. Direto Duna. Aline, mantém na 1-0, tem 3-2-3. Sou Salvador, boa tarde, 394, ponto espera também. 1-3-4, boa tarde, manda ponto espera. Aí, mantém 394. Noite 06, decolado 57, controle 10, 08. 208, obrigado. Estacionamento, Gono 333. Gono 333, posição 04, aguarde para o push, número 2 no setor. Está aguardando, Gono 333. Gono 806. Gono 806, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 230, sai da PUCA. PUCA 230, sim. Azul 4116, informa o tráfego à sua esquerda, 2 milhas, mantendo o nível de voo 035 no rumo sudoeste. Bravo Eco 55. Azul 4116. Uno 93, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando no 33 decimal 25. 25 1 33 25 na 3193, boa tarde. 496, tráfego 5 horas, 4 milhas superado, desça para 2 mil pés. Autorizado a final do procedimento LSX, reposto estabilizado no localizador. 2 mil pés, 102, para estabilizar o passo do curso aqui. Passaredo 2230, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. 260 e 128. 128, decimal 8, passaredo 2230. Ok. Papapá, Eco Max Juliette, submanter nível de voo 105, quando possível, informe seu estimado de pouso. O 920 é com Mike Dread Center. Gol 1600, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251, 3325, obrigado, Gol. Trolitan 3283, transfere. TAM 3283, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 190, saída PUCA. 190 na saída PUCA, até 3283. Quatro, livre decolagem da pista no zero, vento no 00 graus, comando de nós. Livre, 190, 394. Destino? É com o Mike Gillette, está voando direto destino? Confirme para o controle. Sente. Quatro, decola 01, no controle 1208, bom voo, boa tarde. 208, tá bom. Boa tarde, Gol no 394, passa 1600 para o... saída Dial. É. Gol no 394, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 360, saída Dial. 360, Dial, Gol no 394. Azul, 4196, chame torre 118, decimal 95. 1895, Azul, 4118. Em 1895, no ponto de espera da 10, boa viagem. Direita, chama a torre 1895, obrigado, bom serviço. Eu vou no 333, assim que o Boeing da companhia deixar o pátio, coordene com a equipe de solo e inicie o pushback e acionamento. E chame o táxi após o voo no 333. Após a aeronave da companhia, ele vai ao pátio, está autorizado o táxi, contato o táxi, no 333. Nós. Torre, boa tarde, voo 924, ponto de espera 10. Boa tarde, voo 924, mantenha o ponto de espera. Boa noite, 06, está na escuta do controle de Salvador. Chame o...